Nerding About apresenta Do Cartucho, o seu podcast sobre games. Salve, salve, meus amigos! Eu sou o Diego Ramon, vulgo Doid, nesse primeiro episódio do podcast Do Cartucho, podcast de games aqui do Nerding About. E eu estou com o comentarista preferido da galera, aquele que é efusivo em apresentações. Se apresente, meu amigo. Tiaguinho, o preferido da galera. Perfeito, perfeito. Valeu. Então, a E3 acabou. Eu não sei quando eu vou lançar esse podcast ao ar, mas eu espero que até semana que vem eu consiga lançar. Na E3 de 2018, que ele vai ficar longo. É, e talvez vai ser dividido em duas partes. Até porque, né, dividindo o tempo com o podcast e o Robotcast também. E, bom, chega de mais delongas. Vamos começar pela apresentação da EA Play, da Electronic Arts. É, vamos pelo começo. Beleza, tem algum problema em falar sobre jogos de esporte, né? Temos o Madden, que é de hockey, o FIFA 18 e o NBA. Tem algum problema em falar deles? Acho que é Madden que fala. Madden, boa, boa, isso. Obrigado pela correção. É, mas a gente não se importa muito com isso também. Só que tem gente que gosta, né? Eu não curti muito game, não. Eu acho que o bom desses jogos da EA, quando fala de esportes, a coisa boa dele é a captura de movimento, né? Eu acho que o motion capture, que é o ponto-chave pra gente que é um pouco mais nerd, assim, né? Eu acho que é a parte da captura de movimento, né? Que é o essencial desses jogos, né? Que é, eles têm um padrão, um nível muito alto, né? Desenvolvimento de jogo esportivo, né? Só o de basquete, que eles ainda se atrapalham um pouco com a questão da 2K, que ela tem... Ela consegue roubar muito a cena nessa questão. Mas falando da apresentação em si da EA, meu Deus, eu achei um porre. Era muita falatória. Ficou muito difícil você acompanhar o jogo, porque demorava muito pra eles mostrarem os jogos de fato. E a questão dos jogos esportivos, você sabe que é sempre mais do mesmo. Algumas melhorias gráficas, alguma novidade, aquilo ou outro. Mas é coisa que você podia jogar pelo YouTube mesmo, porque num grande palco assim não tem muita importância você ficar mostrando esses jogos, né? Falando em questão de apresentação. É, a apresentação do cara também, ele era bem efusivo, né? Você vê que o cara realmente estava querendo apresentar. Ele tinha presença de palco. O problema é a quantidade de falatório e a quantidade de gameplay que foi mostrado, né? Que foi uma coisa muito relevante nessa E3, né? Se não me engano, quem começou com isso foi a própria 2K mesmo. E aí depois a EA fez. Eu não tenho certeza, porque de jogos esportivos eu só acompanho o FIFA mesmo, né? É interessante a ideia, é bem legal. Então, não sei se tem tanto apelo com os jogadores assim, né? Eles estão mais focados na questão da qualidade do jogo online. Então eles estão muito mais preocupados se vai acabar os bugs do que se vai ter modo história, né? Porque a quantidade de bug que tem em jogo da EA é uma desgraça. E quem já, provavelmente, quem joga FIFA já teve o desprazer de ter que ligar pra EA pra pedir alguma coisa pra eles. Eles não conseguem arrumar nada. Às vezes até erro de você comprar alguma coisa no jogo e você não receber e você ligar e eles não conseguirem resolver. Então, além de gráfico, além de Cristiano Ronaldo, além de jogabilidade nova, qualquer coisa, as pessoas querem menos bug no online. Eu acho que isso deveria ter um foco maior até. O novo Need for Speed Payback, né? Que ele vai ter uma influência... Cara, eu vi o trailer e o começo do jogo é muito Velozes e Furiosos. O Velozes e Furiosos que começou com uma coisa de corrida, o filme, depois foi pra uma coisa muito mais, assim, sci-fi até. E o que você acha dessa coisa do Need for Speed estar trazendo essa influência do Velozes e Furiosos? Não diria sci-fi, mas é aquela coisa de robobanco, né? Bem, eu achei meio bosta, né? Não é muito legal. Tem um negócio que vários jogos estão provando, depois a gente vai falar da Assassin's Creed, esse também jogo acaba provando isso. Tinha aquela história, esse jogo é anual, aí esse ano a gente não vai fazer, pra no outro ano trazer ele com muito mais qualidade. Isso é legal quando é questão técnica, porque você sabe que os programadores vão ter mais tempo, os desenvolvedores vão ter mais tempo pra entregar um jogo que ele tem uma performance boa, uma questão técnica boa. Agora, quando o problema é a empresa mesmo, quando o problema é os engravatados, quando o problema é sabe, essa estrutura do jogo, a ideia do jogo, é coisa de produção mesmo, de quem idealizou o que vai ter, isso daí não adianta. Pode ter 4 anos pra desenvolver o jogo, vai continuar uma bosta. Nesse momento, ela pausou, né, teve o Need for Speed Rivals, acho, pro PlayStation 4 e Xbox. Aí teve uma pausa de 2 anos pra sair o Need for Speed. Ficou uma merda. você era obrigado a jogar online, mesmo que você não quisesse jogar online. E agora tá saindo um novo, que eles arrumaram algumas outras coisas, mas continua esquisito, continua não parecendo Need for Speed. Eu não vi corrida nele, não sei qual é o intuito do jogo. Não achei feio, achei um jogo bonito, talvez até seja divertido, mas a que custo, sabe? Quanto você pagaria por aquele jogo? Pela parte do marketing, pela parte da publicidade, o Velozes e Furiosos é um filme que vende. Então, tipo, é uma coisa que vende. Então, eles estão certos de levar o Need for Speed, né? Mas depois de um filme ruim que eles fizeram, no game levar pra esse lado. Só não sei se realmente vai ser um jogo bom. Mas eu acho que a coisa boa da EA, da apresentação dela, ficou pelo um game que foi inovador e pelo um game totalmente... Né, dentro do que é o universo Star Wars, né? O primeiro que é o A Way Out, né, que é um jogo totalmente co-op, que tem uma inovação que você joga ao mesmo tempo com seu amigo e com tela separada e tal, tendo a mesma timeline, né? Você tá numa missão aqui e ao mesmo tempo você tá fazendo outra coisa. Eu achei isso até inovador, não sei se vai funcionar, mas é uma jogabilidade simultânea interessante, né? Aí o que você achou desse novo game que a EA tá trazendo aí pelo mercado? É, eu achei interessante. Eu não joguei o jogo anterior da equipe que desenvolveu esse game, mas eu achei interessante. Não, também não achei que era um jogo pra apresentar em palco, assim, porque não tem um apelo tão forte. Mas é legal. Eu já joguei games que ela fez, assim, com equipes menores, né? Que parece ser independente, né? Mas acaba levando o selo dela. Eu joguei o Unravel, que é um bonequinho de lã vermelho, assim, que tem que ficar andando pelo cenário. É muito bom jogo, eu fechei ele, eu adorei. Tava muito ansioso pra jogar ele, por sinal. Então, acabei comprando ele no Play 4. Acho que foi o último jogo que comprei no Play 4. Exatamente por conta disso que eu consegui jogar e gostei também, né? Agradeço a você por ter compartilhado o game comigo. Ele é muito legal, é muito bonito. Eu acho legal aí ela ter essa perspectiva também de fazer grandes jogos, né? E fazer jogos menores. É mais ou menos igual o cinema faz, né? Você vê que tem, que nem a Sony Pictures ou outras, e elas têm um selo para filmes independentes, né? Mais ou menos isso. Eu acho interessante. E sobre o Battlefront 2, né? Que já veio com quatro coisas que eu coloquei essenciais para esse jogo, que é, primeiro, teve melhorias, né? Acho que ouviram realmente a comunidade diante do primeiro jogo que foi lançado. Agora ele vai ter um modo campanha, vai ter novos heróis e vilões, né, incluindo a Rey do episódio 7, e o vilão que a galera mais gosta, que é o Darth Maul, e vai fazer link com os filmes, né, a parte da campanha realmente vai ter um link direto, né, vai entrar nesse universo de Star Wars, né. Sim, é muito interessante. Eu comprei o primeiro levado pelo hype. Não que eu acho que o primeiro jogo foi ruim, ele não foi ruim, era um jogo bom. O problema dele é que ele não tinha tanto o conteúdo suficiente para manter os players lá. Então, você via que, sabe, toda vez que você jogava, acabava... Era a quantidade de players novos entrando que desistiam do jogo e saíam. Então, você não tinha tantos players engajados, você não via a empresa tentando criar novos modos e coisas novas sem te cobrar. E quando ela, como a EA, ela tem essa questão do Season Pass, que ela meio que obriga você a comprar novos conteúdos, que são novos mapas, novos modos que outras pessoas não conseguem jogar. Quem não comprar, não joga. Então você vai, se 1 milhão de pessoas comprou o jogo e 250 mil compraram a expansão, o resto das pessoas não vão conseguir jogar com essas 250 mil que compraram a expansão. E eles vendem 4 expansões pro jogo. Então você vai segregando muito a base. Entendeu? Então, acho que agora eles não vão cometer esses erros, pelo menos o que eles falaram, né? Não vão cometer esses erros. Eu espero que a base de jogadores seja grande também, que seja divertido de jogar, como deveria ser, né? Porque o jogo ele é bem feito, sim. O primeiro já foi muito bem feito, já era esteticamente muito bonito e era legal de jogar. Espero que dê tudo certo. Eu gostei muito do gameplay que eles mostraram, só espero que eles... não faço mais essas cagadas deles. Foi o ponto alto da EA. Eu acho que Battlefront acabou sendo o ponto alto deles e é o game realmente que a galera esperava, né? E eles querem lançar com certeza antes de dezembro, né? Ou até depois. Na verdade, não me recordo quando é data de lançamento, mas provavelmente vai ser próximo do episódio 8. Sim, sim. Às vezes a pessoa acaba... Tem gente que não é super nerd, tem gente que só gosta de jogar e acaba não entendendo. Quando aparece um trailer da EA, ela coloca... primeiramente assim, um logo falando Frostbite. Essa é a ferramenta deles, é o motor gráfico que eles usam. Esse motor gráfico é o melhor motor gráfico dessa geração. tirando os motográficos, né, de empresas que desenvolveram fechado para ela, que eles desenvolvem, que nem o Uncharted foi feito em um que só a Naughty Dog usa, né, o Horizon que usa um que só eles usam também, e agora quem vai usar é o Kojima também, vai usar o mesmo. Mas é, desses, né, mais, na verdade ele é um dos melhores mesmo, se não o melhor. Exibe uma performance muito boa e gráficos fotorrealistas mesmo. O Star Wars ele é uma prova disso. Falar em Frostbite, né, indo pro próximo tópico, né, que é a apresentação da Microsoft, né, que teve aí alguns games que vão usar o mesmo motor gráfico, mas antes de falar sobre eles, acho que é legal falar sobre o novo console, porque a Microsoft já entrou nessa E3 realmente com uma apresentação bem mais longa do que da Sony, e apresentou o projeto Scorpio, né, que eu realmente, pra te falar a verdade, não gostei do nome que eles deram, né, Xbox One X, acho que é muito X demais pra uma do nome, eles poderiam ter tido uma criatividade melhor na hora de dar o nome. É, as pessoas estão chamando aí de Xbox mesmo. Vai, vai. Porque você acaba, antes a gente chamava de Sony, né? E você acaba comprimindo Xbox One X, aí vai acabar um X a mais, aí vai falar Xbox mesmo. É o que seria melhor, não sei por que ter um nome tão complexo assim. Mas falar um pouco aí sobre a potência dele, né? Um console de 4K, como é o PlayStation Pro. É, sobre o preço, o que você acha que, como vai ser o preço no Brasil, né, que é sempre complicado, e falar sobre a retrocompatibilidade, né, que a Microsoft realmente teve um bom argumento quando jogou essa coisa da retrocompatibilidade, né, diferente até, né, tentar comparar ao PlayStation. É, questão da a retrocompatibilidade é separada da questão do Scorpio. Então, primeiro falando do Scorpio, do Xbox, o novo, ele é realmente muito potente, ele é mais potente do que o PlayStation 4. É, não que isso vá causar muita diferença na questão dos jogos, porque os dois, apesar de eles anunciam como um console novo, mas eles são baseados na mesma arquitetura. Então eles é como se fosse o mesmo computador, só que com algumas pecinhas diferentes. Então ele ainda tem uma peça específica, que é o processador, que ainda é muito fraco, né, para atingir a meta de preço. Então esse processador ele acaba segurando muito a performance do console. Então eles conseguiram atingir o jogo 4K de fato, 60 FPS, foi o Forza, porque é deles, então eles têm uma equipe boa para desenvolver o jogo, e eles conseguiram fazer esse jogo rodar em 4K e 60 FPS. Mas outro jogo como o da EA, que você falou da questão do Frostbite, um outro jogo que ela apresentou, que eu não sei como pronuncia, o Anthem, alguma coisa assim, Anthem, não sei, que é como se fosse o Destiny, só que da EA, ele não roda de fato em 4K. Ele foi mostrado no Xbox One X, só que ele não roda de fato em 4K. Ele usa a mesma técnica que a Sony usa no PlayStation 4 Pro, que a gente chama de... É como se fosse um jogo de xadrez. Imagina a tabela de xadrez. Ela tem uma parte preta e uma parte branca. Então, no lugar dele renderizar a tela inteira, ele renderiza um quadradinho aqui e um quadradinho ali. E aí, depois, na próxima tela, ele vai renderizar um quadradinho aqui e outro ali. Então ele não executa 4K de fato. Então quando eles falam, ah, essa única plataforma 4K de verdade, não é verdade. Não é 100% 4K. E também ela não pode ser a única plataforma, porque a Sony ela pode fazer um jogo 4K. Se não me engano, tem um jogo indie específico que ele roda exatamente em 4K e 60 FPS no PlayStation 4 Pro. É claro, ele não vai conseguir, o PlayStation 4 Pro não vai conseguir alcançar exatamente a mesma performance que o Xbox One X. Mas o Xbox One S, o X, ele também tem problemas de gargalo para conseguir entregar exatamente tudo que a Microsoft fala. Só que, bem, falando em questão de preço, ele sai um pouco caro para os padrões de console. Às vezes a pessoa que mora aqui no Brasil acha que o pessoal lá fora compra qualquer console assim, mas eles não têm tanta facilidade de crédito como aqui. Então, fica um pouco complicado para comprar um console de $500, né? Um pouco mais difícil, até porque você vai ter que comprar o console e comprar jogos. Você não quer comprar só o console, às vezes você vai comprar console de 3 jogos e 2 controles, até porque a geração já está avançada, né? Então você não vai querer só um jogo. Se você comprou o console agora, você deve saber como é difícil, né? Você escolher um jogo numa geração que já está meio caminho andado, né? Ah, nem me fala. Não é? Eu, quando eu comprei o Play 4, tava lá no começo, então era mais fácil escolher um jogo só. E ainda assim eu peguei 3. Ainda assim eu peguei 3. Mas, então, fica muito caro pra você. E compensa, de fato. Todo mundo tem 3 ou 4K. É um pouco complicado. É, mas, bem, o console ele vai oferecer outras formas. O PlayStation 4 Pro ele tem a capacidade de rodar os jogos na resolução do mesmo PlayStation 4 normal, só que com uma performance melhor. Você não sente o jogo travar nem nada. Que é uma opção muito boa também. É, mas... O console, ele é mais barato do que ele realmente vale. As pessoas estão tentando montar computadores com a mesma performance que ele. É, ainda é um pouco complicado falar sobre isso, porque querem comparar o jogo Forza, é complicado, porque é o jogo da própria Microsoft. Então ela consegue fazer esse jogo ficar super otimizado pro console dela. E, então é difícil comparar. Mas o pessoal que está tentando fazer computadores que tenham a mesma performance não estão conseguindo fazer no mesmo valor, nesses $500. É muito difícil. Então ela vai conseguir entregar um console que vale o seu preço. O problema é se as pessoas vão querer pagar esse preço. Entendeu? Mas bem, esse assunto é muito extenso. É complicado para falar no vídeo da E3. Mas eu achei uma ótima apresentação da E3. Eu achei que... De fato, eles tinham que apresentar um Xbox mais potente. Eu não sei se precisava ser tão potente, já que ele vai sair. Ainda vai demorar para ele sair, só vai ser em setembro ou novembro, se não me engano. Então, tem muito tempo ainda e eles precisavam dessas vendas. Eu não sei se foi uma ideia tão boa fazer ele tão potente. E assim, sobre a retrocompatibilidade, né? A gente vê que a Xbox está querendo pegar os jogos desde o seu primeiro console. E o que isso impacta na indústria? E o que isso traz de diferente com o PS4 ou o PS4 Pro, né? Que não é um console que está com uma retrocompatibilidade tão maior assim. Os dois consoles, de fato, eles não são retrocompatíveis. Eles têm uma lista de jogos que você pode jogar. A questão do Xbox, a Microsoft ela permite que você jogue com a mídia. Então, se você tiver uma mídia do Xbox 360 e colocar ele dentro do console... Você vai conseguir executar esse jogo desde que esse jogo esteja na lista dos jogos que a Microsoft já conseguiu adaptar. Ele não roda especificamente direto da mídia. Esse jogo você coloca dentro do seu videogame e ele vai baixar uma versão executável desse jogo pela internet, que eles têm lá na lista deles, e você executa esse jogo. Não é uma retrocompatibilidade real. Não é qualquer jogo de Xbox 360 que você vai pegar e vai conseguir executar. Mas pelo menos você não tem que comprar o jogo de novo. Você não precisa, se você tiver o jogo e ele estiver na lista, você não tem que comprar de novo. Na Sony existe a retrocompatibilidade, não é bem retrocompatibilidade, mas é o que eles chamam de PlayStation Classics. Então você pode encontrar alguns jogos na PSN, que são jogos do PlayStation 2, e executar eles. Esses jogos eles já existiam no PlayStation 3, a maioria deles, né, para você baixar, e até jogos do PlayStation 1 também existiam no PlayStation 3, eu comprei alguns. Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 7, 8 também, se não me engano. Você comprava eles e podia jogar no console, só que você tinha que comprar de novo, mesmo que você tivesse o original. Muito complicado para a Sony fazer esse tipo de retrocompatibilidade com PlayStation 2 e com PlayStation 1, porque você precisa fazer uma verificação na mídia e tudo mais, é muita complicação. Então a Microsoft ela conseguiu desburocratizar isso para o console dela, muito bom. Muito legal mesmo. E ainda o jogo consegue rodar às vezes até melhor do que no próprio Xbox 360. Eles anunciaram agora que vai ter a retrocompatibilidade com jogos de Xbox original. Não sei se também vai funcionar da mesma forma. Não sei se você vai poder pegar a mídia do jogo do Xbox original e colocá-la no console e ele vai rodar também, se tiver na lista. Se vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Talvez eles só coloquem esses jogos na store deles para você baixar o jogo e jogar. Comprar e baixar e jogar. Mas vamos ver, eu achei uma boa ideia. Não acho que as pessoas estão se importando tanto com isso. Não acho que uma pessoa olhou a E3 da Microsoft e pensou, puta, agora vai ter jogo do Xbox One original, do Xbox original rodando no Xbox, vou comprar um Xbox. Não. Não acho que isso é um fator para você acabar comprando um console. Não consigo imaginar isso. As pessoas compram um console por causa dos jogos novos, né? Mas é um fator interessante. Mesmo assim, não sei se vai causar tanta diferença assim. É bom a longo prazo, né? Porque eles vão poder falar que eles têm um console que roda, né, uma quantidade de jogos muito grande. Então, já que a gente falou um pouco sobre o console, sobre a Microsoft, a apresentação, acho que o que sobra é falar sobre os jogos, né? Querendo ou não, acho que a E3, o importante dela, sempre serão os jogos em si. Eu coloquei aqui na lista o primeiro, State of Decay 2... Só tem na plataforma dela. Eu não sei, eu não acho ele tão significante assim. Eu lembro de ver ele pelo Twitch e tal. As pessoas jogam, não sei se ele tem só no PC. se ele rodava só no Xbox 360, mas bem, ele não impressionou muito, parece que é legal para quem gosta de jogo de zumbi online, é uma opção ao DayZ e outros jogos, já tá, né, tá inflado desse tipo de jogo, né? Não, totalmente. Pra mim, eu acho que ele é tipo, pelo que eu vi, parece um The Sims com zumbi, né? Que você pode cozinhar, fazer um monte de coisa e tal. Nesse aspecto, se for pra jogar um jogo de zumbi nesse estilo, eu prefiro aquele que a Sony lança, né? Exclusivo pra ela, que é o novo lançamento deles. Eu acho que acaba sendo melhor. É diferente, né? Um é single e o outro é online, né? Pra quem gosta do online e tal. Então, são propostas diferentes, mas bem. Exatamente. Mas é a minha opinião, né? Eu prefiro um jogo que seja mais offline mesmo. Forza Motorsport, que eu acho que é o principal game de corrida que a galera gosta, né? Tem o Gran Turismo da Sony e a Forza para a Microsoft, né? Que é um ótimo jogo de corrida, né? É o jogo que mostra a potência do Xbox One X, né? Então foi muito bom, muito bonito. E é isso. É. Boa, boa. E o Metro Exodus, que também veio com bastante inovação perto dos antigos Metro, né? A gente vai ter uma interação total com o cenário, o gameplay e a física vão estar melhores, e ele vai ser mundo aberto também, né? Vai ser, acho que, é o primeiro metrô com o mundo mais expandido, né? É interessante mesmo. Eu li o livro, eu adorei o livro, cara. É diferente do Witcher, eu li o livro, não gostei do livro, achei o jogo muito melhor. O metrô, quando você lê ele, depois de você ter jogado o jogo, você fica extremamente decepcionado, porque o jogo é tão ruim em comparação ao livro, cara. Poderia ter tanto, uma mecânica tão melhor, tão mais apurada. Mas infelizmente ele saiu bem fraquinho mesmo. Espero que agora eles consigam colocar tudo no trilho, funcione da forma correta. Esse próximo game, a empresa que fez ele é uma empresa que você gosta muito. É um game de luta, vamos dizer, popular. Talvez não tanto quanto Street Fighter ou Mortal Kombat. Mas o próprio anime que gerou esse game é um anime muito popular. Com um motor gráfico muito bom. De um game de luta também muito bom, que é o Guilty Gear. E o que você tem a dizer quando você, assim, apareceu pela primeira vez ali? Dragon Ball Fighter Z. Qual foi a sua primeira reação? Então, eu não vi pelo anúncio da Microsoft, né? Acabou vazando antes que ia ter esse anúncio, que ia sair esse jogo, né? E aí, no que tinha vazado, tinha algumas imagens pequenas, assim, mais ou menos do que era o jogo. Eu até acabei te mandando um texto em japonês lá, falando algumas características do jogo. O pessoal traduziu e viu que era um jogo de luta em 2D. Eu fiquei extremamente animado. Porque é exatamente o que tá faltando. Cheguei a ver ele, eu peguei na metade a apresentação da E3 da Microsoft, mas eu cheguei a ver o Dragon Ball Fighter. Acho que eu vi. Eu vi lá primeiro, depois eu vi o seu trailer. Aí, porque eu quis ver de novo, eu falei, ah, agora eu vou comprar pra analisar melhor. Então, o pessoal tava especulando em cima daquilo, pelas características que eles conseguiram traduzir do japonês, então tava todo muito, muito animado a respeito de como seria o jogo, do que ele ia trazer, né? E quando eles mostraram o jogo, né, e o demo que foi jogado, puderam jogar lá na E3, que eu ouvi dizer que foi uma das maiores filas, o pessoal tava fazendo muita fila para poder jogar esse demo, eu fiquei impressionado. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu joguei o Guilty Gear. Não sei se você lembra, quando saiu o trailer do Guilty Gear, eu fiquei extremamente animado para jogar. Porque a Arc Software, ela desenvolve esses jogos de luta, Guilty Gear, Blast Blues, ela fez o Persona também de luta. Com muita qualidade, desde o começo ela sempre fez com muita qualidade técnica. É um jogo muito bonito. Quando ela anunciou o XDR, foi muito legal. Ela usou a Unreal, que é uma engine muito usada em jogo de tiro, muito conhecida já. Ela conseguiu aprimorar a forma que ela faz o jogo, usando o 3D, só que parecendo uma animação, parecendo realmente 2D, parecendo um anime mesmo ocorrendo ali na tela, com uma qualidade impecável. E é um jogo que tem um equilíbrio muito grande. Quem não conhece, se quiser conhecer, pode procurar vídeos de campeonato da Evo. Vejam uma partida de Players Pro jogando Guilty Gear. É muito bom de se ver, porque é um jogo muito bem equilibrado, todo mundo usa os personagens diferentes e, meu, é incrível. E eles poderem fazer com uma propriedade intelectual tão forte quanto Dragon Ball, emulando essa alma do Marvel vs Capcom na jogabilidade, que deu pra reparar ali, você usar três personagens e ter combos aéreos e tudo mais, meu, é inacreditável. Ainda mais agora que vai sair o Marvel vs Capcom, que não vai ter nenhum personagem do X-Men. Então já é um Marvel vs Capcom capado, né? Então você vê um jogo do Dragon Ball que pode ter uma imensa quantidade de personagem e com uma jogabilidade incrível e um aspecto tão, né, característico assim, que consegue pegar exatamente o que Toriyama fez, é muito legal. Exatamente, por ser uma empresa como a empresa que faz o Guilty Gear, né, já especula-se que o Dragon Ball, esse novo Dragon Ball, possa ser um novo eSports, né? Até por conta da mecânica e tal, a EVO, né, como você mencionou, que é um grande campeonato de jogos de luta. Você acha que o Dragon Ball pode ser um possível novo eSports no... É, não sei se ele vai conseguir despontar como um dos maiores, mas ele vai estar lá, com total certeza. Acho que as pessoas vão querer assistir também. Porque, como é? Eles até escolheram o palco da Microsoft para mostrar, até por conta disso. Para conseguir chamar a atenção do Ocidente, né? Que a Microsoft escolhe um horário específico lá que vai exibir, e muita norte-americano compra muito, né? E todo mundo gosta de Dragon Ball. Então, ela escolheu um bom horário para apresentar o jogo. Todo mundo pode jogar lá, todo mundo gostou, então ele vai ficar popular. E como a Arc, ela desenvolveu Persona, que também não é um jogo, que é um RPG, e ela desenvolveu a versão de jogo de luta dele. E ele foi pra E3, então é muito provável que o Dragon Ball vá também. E3 não, pra EVO, então é muito provável que o Dragon Ball vá também. E acho que vai fazer sucesso, sim. Aí, agora, se ele vai ser grande, aí vai depender de quantos espectadores ele conseguir segurar. Até porque, né, o que faz sucesso nos Estados Unidos de anime sempre vai ser Dragon Ball ou talvez o Pokémon, né? São os dois animes que acho que faz mais sucesso lá fora. Então, realmente pode ser uma coisa bem ocidentalizada mesmo. E esse jogo, tipo, só vai abrir caminho para novos jogos desse estilo, adaptações de animação vindo para jogos de luta de verdade, né? Daqui a pouco vai poder ter um One Piece, vai poder ter até um novo jogo do Cavaleiros, porque não, apesar de não ter feito muito sucesso no resto do mundo, a não ser aqui no Brasil, mas é possível que tenha, com a mesma qualidade gráfica desse Dragon Ball. Porque não é tão caro de produzir, não é tão caro de produzir, assim. Entendeu? Então é possível que eles façam jogos pequenos. Meu sonho é se saísse o Yu Hakusho. Sim, o Cavaleiros realmente tem um... Desde o PlayStation 2 era um jogo bem competitivo. O Minecraft VR, né? O que você acha dessa nova tecnologia do VR? Que eles mostraram bastante nessa E3, tanto a Sony quanto a Microsoft. Eles mostraram bastante como está sendo essa nova tecnologia. O Minecraft é um jogo que se adapta bem, né? Por conta de ter uma... Ele pode ter uma performance boa, né? E ele ser completamente aberto, né? Mundo aberto, ter uma escala tão incrível, né? Você poder construir coisas altas, ou até o próprio cenário mesmo, né? Tem penhascos e tudo mais. Esse tipo de coisa causa um efeito muito bom no VR, né? Então, o pessoal já usava, já desde quando começou os protótipos de realidade virtual, já usavam Minecraft já extensivamente. Então, era um caminho lógico para seguir. Né? E o que eu achei engraçado é esse jogo Cuphead, né? Que ele segue aquele esquema de animação antiga da Disney, né? Que é tipo uma xícara e a aventura dela, né? Você chegou a ver esse jogo? Tem alguma coisa a dizer sobre ele? Sim, é muita coisa, né? O primeiro é que tá demorando muito pra sair, né? Eu já acho que é a quarta E3 que ele aparece, não é? A terceira ou quarta E3 que ele aparece. É, pra ser um jogo tão simples e demorar tanto pra ser desenvolvido é impressionante. Não sei o que tá faltando, se tá faltando dinheiro pra desenvolver ou se é pessoas mesmo, né? Mas tô ansioso, mas aí você acaba ficando um pouco chateado, né? Depois de você ver ele tantos anos e nunca sair, já ver gameplay, desde a primeira E3 eu acho que já tinha gameplay dele, e tá demorando tanto pra sair, você já fica saco cheio, né? É um The Last Guardian, só que sem a grandiosidade do The Last Guardian, tá ligado? E sobre o novo Crackdown 3? Esse o vídeo não animou muito, né? Crackdown é um jogo que a Microsoft fala muito e a gente vê muito pouco, apesar de ter 3 no nome. Parece até ter uma história que eu escrevia na época da escola, que eu, pra falar que a história era famosa, eu comecei ela pelo 3. na escola. Nossa, você entende como é que é? Eu lembro. Porque o Crackdown ninguém viu o 1 e o 2, né? Ninguém conhece. fez sucessinho. É um jogo que a base dele é destruição em massa. Então, é um jogo que... Bem, você tem liberdade no cenário e você destrói as coisas. E a Microsoft, desde quando ela anunciou o Crackdown 3, ela deu muita ênfase nessa na ferramenta, no motor gráfico deles, que possibilitava uma destruição incrível, sem precedentes. E aí, no trailer da E3, eles colocaram Terry Crews lá, parecia um comercial do Old Spice. É, dominou 70% do trailer e o resto foi um gameplay que não mostrou destruição em si. Mostrou explosão, mas nenhuma destruição, tá ligado? Depois apareceu, vazou alguns gameplays lá que eu vi pelo YouTube que tinham destruição, assim, mas nada tão incrível. E não sei, eles falam muito desse jogo. Primeiro eles falaram que esse jogo ia usar o poder da nuvem, e depois o poder da nuvem era uma balela e, sabe, foi seguindo esse processo de desenvolvimento e ninguém se importa de fato. Ele não tem uma estética tão bonita assim. Ninguém se importa, eu digo mais aqui no Brasil, não sei se lá fora alguém se importa. Mas eu, pessoalmente, você conhecia o Crackdown 1 e 2? Não. Você ficou animado com 3? Eu comecei a ver a apresentação da Microsoft a partir desse jogo, então eu tava ainda começando a ver. É, eu achei bem tosco. É, no Twitch, quando eu tava vendo, o pessoal, quando viu o Terry Crews lá, começou a comentar a respeito do Doomfist, né, que é o vilão do Overwatch, que parece que vai ser ele que vai fazer a dublagem do personagem, né. Então, o pessoal tá pensando mais nisso do que qualquer coisa do Crackdown. É, exatamente. Aliás, acho que esse ano de gameplay ao vivo não teve nada. Foi todo gameplay gravado, né? E, sei lá, acho que pra todas, apesar da Microsoft ter tido uma apresentação um pouco up, acho que todos tiveram uma apresentação bem abaixo. Não foi só a exclusividade da Sony ter uma apresentação menor. É, não, eu acho que a EA, ela, o gameplay do Battlefront foi ao vivo, né? Até porque eles não tem muito o que esconder, o jogo é aquilo lá mesmo e pronto. Não, mas eu acho que a apresentação da Microsoft eu achei que foi um ponto alto até. Eles conseguiram superar do ano passado praticamente não teve nada. Eles falaram, a gente já tá fazendo um console que é muito potente. E praticamente só isso, não apresentou o jogo, não apresentou nada. Mas esse ano eu achei que foi legal. As empresas estão com perspectivas diferentes da indústria e elas estão seguindo cada uma o seu caminho. Isso é muito positivo, eu acho legal. A Microsoft, ela conseguiu melhorar bastante a visão dela. Eu ainda acho que tem muita especulação em cima disso, né? Principalmente algumas questões que ela fez com o online, que acho que em outro vídeo a gente pode até explicar melhor. Até porque eu vou falar rapidamente. Ela anunciou que eles queriam fazer um Minecraft, um modo online completamente integrado entre todas as plataformas. E ela procurou a Nintendo e ela procurou a Sony para integrar esse online, né? Porque para quem não sabe, cada jogo, cada console, né, joga com um online separado. Então se você tem PC e joga no PC, você joga só com as pessoas do PC. Se tem PlayStation 4, joga só com o PlayStation 4 e assim por diante. Então, e ela conseguiu que a Nintendo aceitasse isso. Então o Nintendo Switch, o Minecraft Nintendo Switch e o do Xbox One e o Minecraft do PC... vou jogar em conjunto. Então, só a Sony não aceitou. Então isso foi uma coisa que foi muito martelada durante a E3. Ainda não foi explicado muito bem exatamente as condições. Pelo que eu sei, para você entrar nesse modo online conjunto com todo mundo, você tem que fazer um login pela Xbox One Live. Xbox Live. Então, obviamente, a Sony ela não iria aceitar isso no próprio console. É um pouco invasiva. É a mesma coisa que você entrar na PSN... no Forza, pra, tá ligado, jogar alguma coisa. Não faz muito sentido. Mas ainda assim, algumas pessoas dão muita ênfase nisso. Eu não sei se isso tem um peso muito grande, de fato, se isso vai fazer alguma diferença na indústria. Eu acho que o player casual, o player comum, ele não se importa com isso. Se ele entrar e tiver gente online pra ele jogar, ele não tá pensando em qual plataforma aquela pessoa tá. Mas pra Nintendo, eu acho que isso foi extremamente produtivo. Mas bem, vamos seguir agora com as outras apresentações. E este foi o primeiro episódio do Cartucho, o podcast de games do Nerding About, especial E3 2017. Desculpem pela demora e logo mais estará disponível para download o segundo episódio. Fiquem ligados. Muito obrigado.